Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, aqui pelas mídias sociais e pela imprensa, minha cordial saudação. Eu, na semana passada, eu me passei e perdi a oportunidade. Quero aqui recuperar o tempo e desejar as boas-vindas ao colega Regis, que agora, no início de abril, final de março, início de abril, acabou assinando a sua filiação partidária junto com o PSDB. O Regis, que tem um estilo bastante importante e ocupa uma cadeira com muito êxito e com muita sabedoria para toda a nossa comunidade taquarense, né? Uma pessoa de posicionamento e de uma articulação impressionante e que muito tem contribuído para o desenvolvimento do nosso município. Quero aqui dizer que nós estamos trabalhando com um tripé para buscarmos o desenvolvimento do município de Taquara nos próximos 4 anos. Por que um tripé? Nós temos 3 pautas que precisam ser trabalhadas aqui. Uma delas nós já vencemos, que ela diz respeito à redução do salário dos vereadores, onde, por pressão popular, nós conseguimos reduzir de R$ 8.900 para R$ 5.800. Uma conquista bastante considerável e uma economia gigantesca para os cofres públicos ao longo dos próximos 4 anos. Temos uma segunda pauta que diz respeito ao duodécimo, que é o repasse da Prefeitura de Taquara para a Câmara de Vereadores desenvolver as suas atividades. Nós, no ano passado, chegamos a apresentar um projeto e fomos orientados pelo jurídico da casa de que não era daquela maneira que deveríamos proceder. Mas que quando vier o orçamento para o ano seguinte, nós temos a oportunidade de aí sim reduzir para, quem sabe, 4,5%, antecipando os recursos junto ao Executivo Municipal para que o mesmo proceda na execução das suas políticas públicas. E, por fim, nós precisamos urgentemente discutir a redução do número de vereadores aqui na Câmara de Vereadores de Taquara. Em 2009 a 2012, eu fiz parte de uma Câmara de Vereadores com 10 vereadores. Nós sofríamos constantemente com as intervenções do prefeito, na época, junto aos trabalhos legislativos. E, naquele momento, nós acabamos ampliando de 10 para 15, eu defendi um número intermediário de 13 vereadores, mas a maioria aqui defendia o retorno, então, para os 15. E eu acabei me dobrando e acabei acompanhando e votando para o aumento de 15, na esperança de que nós tivéssemos um legislativo totalmente independente do Poder Executivo. Grande engano. O tempo se encarregou de provar que estávamos errados. Seguimos com muitas intervenções do Poder Executivo nessa casa. Inclusive, no meu primeiro discurso dessa casa, eu já consegui criar aqui algumas animosidades que o tempo se encarregou e mostrou para essa pessoa, para essa vereadora, de que eu estava correto nas minhas falas e nos meus posicionamentos. Por bem, reduzir o número de vereadores nesse momento significa a redução do poder de voz do Executivo Municipal dentro do Legislativo, um ganho para a sociedade. Reduzir o número de vereadores significa uma economia nos cofres públicos. Se nós reduzirmos para 11, nós estamos aqui produzindo uma economia superior a R$1.200.000. Se nós reduzirmos para 10, nós vamos estar promovendo uma redução de um valor superior a R$1.500.000. E se nós reduzirmos para 9 vereadores, nós vamos conseguir promover uma economia de R$1.800.000. Bom, uns defendem que a permanência dos 15 pela representatividade. Mas enquanto nós não tivermos um voto distrital, nós não temos como garantir que todos os bairros, que todas as localidades tenham o seu representante. Então acaba sendo uma falácia esse argumento de representatividade. Eu concluo, presidente, dizendo que se nós conseguirmos promover essa redução para, quem sabe, 9 vereadores, com uma economia de R$1.800.000 por ano, nós teremos R$1.800.000 para exercer o que defendem aqui dentro, a representatividade. Serão mais R$1.800.000 que, somado a emendas parlamentares, poderão se transformar em R$18 milhões para ajudar a resolver os problemas e atender os pedidos que todos nós recebemos, vereador, diariamente da nossa comunidade. Uma boa semana a todos os senhores, a todas as senhoras, e eu fico à disposição.